Muriquinho pequenino, Muriquinho pequenino, pergunta onde vai, pergunta onde vai. Considerado um dos artistas mais promissores do rap nacional, o MC da pista foi preso logo após representar um festival. Do que suas declarações foram alteradas. Foi bem ostensivo. Escapei da morte, agora sei pra onde eu vou. Sei que não foi sorte, sempre que está onde eu tô. Não confio em ninguém, não, muito menos nos poupou. Dinheiro no bolso, meu bolso todo congelou. Foi antes do show, bem antes do blow. Eu tava com meus bro, antes do hype os invejou. Escapei da morte, agora sei pra onde eu vou. Era um curso sabe sai, mas fiz a fé ecoar como catedrais. Sacro igual torais, mato igual corais. Tubarão voraz de saberes orientais. Meu cântico fez do Atlântico um detalhe quântico. Busque minos temporais, vozes ancestrais. Não se mede coragem, tempo de paz. Estilo Jesus 2.0. Cara, Jesus 2.0. Caminho sob as águas da mágoa dos pangos. Que caga essas regras que me impuseram. Era um nada, hoje eu guardo o infinito. Me sinto tipo a invenção do zero. Não sou convencido, sou convincente. Vê na rua que as rimas fizeram. Da pasta base pra base na pasta. Um dão arrasta, milhão, minha casta voa. Pum, pum, afasta, bosta, basta. Mente, rasta, vibra, recalibra. O Ung, Ang, igual um cineasta. Busca, fresta, ofusca, festa. Mira até tomando King, Chong, Masta. Eu decido se cês vão lidar com King ou se vão lidar com Kong. Em ouro tipo Azteca, vindo a vida seca. Tudo era o Saara, o Saara, o Saara. Abundância, meta, tipo Meca. Sou Thomas Sankara, quem cara e repara. Pique recém-nascido, secado de checa. Mescla de Vivara, Guevara, Lepara. Minha caneta tá fudendo com a história branca. E o mundo grita, não para, não para, não para. Então espera, tá na velha nessa caravela. Sério, para férias, clicaram, tá em perspectiva. Eu subo, quero tudo e ele chama de conceito. Eu penso que de algum jeito traga a mão de Shiva. Isso é Deus falando através dos manos. Sou eu mirando e matando a clu. Só que ele deu a morte pela norte, saca? Que nunca foi sorte, sempre foi Exu. Meto terno por diversão. É subalterno ou subversão. Tudo era inferno, eu fiz inversão. A meta é o eterno, a imensidão. Como a abelha se acumula sobre a telha, eu pastoreio a negra ovelha que bagulho dispersa. Polinização, pauta, conversa. Até que nos chamem de colonização reversa. Disse: não tem dor que perdurará, não tem ódio perturbará. A missão é recuperar, recuperar e empoderar. Já foram muitos anos na retranca. Mas preto não chora, mano, levanta. Meu glória pinhora a bandeira branca. Não cansa, garganta, levanta, não canta. Não pode atenção, na nossa ascensão, toca opressão. Não tem outra opressão, até tá tudo em pratos limpos sem sabão. A partir de agora é papo reto sem rodeio. Olha direto nos olhos do preto sem receio. Dizem que eu cruzei a meta pra mim nem comecei. Cheguei, rimei, ganhei, sou rei. Escapei da morte, agora sei pra onde eu vou. Sei pra onde eu vou. Sei que não foi sorte, sempre que está onde eu tô. Não confio em ninguém, não, muito menos nos poupou. Dinheiro no bolso, meu bolso todo congelou. Foi antes do show, bem antes do blow. Antes do blow. Tava com meus bro, antes do hype os invejou. Escapei da morte, agora sei pra onde eu vou. Sei pra onde eu vou. Sei que não foi sorte, eu sempre quis estar onde eu tô. Muriquinho pequenino, as vozes dos ancestrais. Muriquinho pequenino, nas vozes dos ancestrais. Pergunta onde vai, pergunta onde vai, oh vai.